noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Pedro. Então, tens combatido o calor? Epá, não sei do que estás a falar. Sim, hoje... para quem hoje, está é 26, a ouvir... hoje é 26 de junho e em Portugal estamos a meio de uma... Não diria de uma onda de calor, mas uns dias de calor. Portanto, é o verão a chegar. É o verão a chegar em toda a força. Ele vai-se embora já daqui uns dias. Depois da manhã, creio eu. É 26 de junho de 2012. Exato, estamos a gravar isto numa... Para quem não sabe, estamos a gravar isto numa terça-feira. E fala-se que no, na quinta as coisas já se modificam. Portanto, quem quer ir à praia é aproveitar agora, que depois já não vai estar assim tão bom. Tal e qual. Bom, quem nos ouve sem ser num arquivo muito distante, algures daqui a de 500 anos... a Estamos em falar de 2012. nós Pronto. estamos em 2012 e o Grande Prémio da Europa foi há 2 dias. Exatamente. Historicamente, este Grande Prémio, ou É pelo menos chato. desde que existiu, desde que começou aquele É circuito de chato. Valência, é a pior corrida do ano. Não é ser chato, é a pior corrida do ano. Não há. Eu sempre fui daquelas pessoas que nunca entendi a razão de ser de uma cidade, que é Valência, já lá estive uma vez, ter duas pistas, que é a pista, há uma pista nos arredores, que é o Ricardo Tormo, cujo nome, o nome de batismo, que serve essencialmente para as motos, mas também para outras coisas, e depois tu teres na zona do Porto, só porque é um capricho, provavelmente da autarquia, ou coisa do governo regional, ou o que é que chamem, Ou do tio. ou do tio Bernie, tu vais ter na zona quer do Porto, que foi renovada inicialmente para a Taça América de Vela, pronto, e faz-se ali um circuito, tinha pelo tio, que faz-se ali um circuito e as pessoas acham piada. Pronto. A ideia era ter uma segunda corrida em Espanha para aproveitar lá a popularidade Do Alonso, do Alonso. que está, não poderia estar em mais maré de sorte. Ah, sim. Aquilo, a popularidade do Alonso, é que é Ah, só sim. a segunda. Ele tem vários pódios em Espanha, mas é só a segunda vitória dele. Exato. E a última vez que ele venceu foi campeão nesse ano. É mau. É mau? Não, É mau. não, mas eu, mas foi aquilo que eu disse no domingo, quando eu escrevi no blog. Escrevi no blog que provavelmente o candidato número um ao título é o Alonso. Porque é Exatamente. ele, porque por dois motivos. É ele, o carro é dele, digamos assim. A equipa é dele, não é? E todos trabalham para melhorar um carro que à partida não era o favorito, não era o melhor, não era o favorito, etc, etc, etc. E também foi um bocado, também a sorte ajudou, não é? Claro, claro. Os problemas que teve o Vettel, os problemas que teve o Grosjean, tudo mais, portanto, aí também ajuda, não é? E Sim, pronto. sim. E É pronto, assim, ele... eu lembro de nós falarmos sobre isto no princípio da época, especialmente depois da vitória do Alonso na Malásia. Já agora referimos que é o primeiro piloto com mais de uma vitória esta época, na oitava Exatamente. corrida. À oitava corrida, o jovem repetente. Ou Houve o foi o primeiro primeiro repetente. corrente, o repetente foi na oitava corrida. Já na altura, eu lembro-me de falar. Depois de ele ter ganho, e se calhar um bocadinho depois do Bahrein, que foi a última corrida antes da temporada europeia, certo? Certo. Sim. Que o Alonso estava muito bem colocado com um carro de treta. E eu lembro de nós falarmos sobre, epá, se ele se deu tão bem com um carro de treta, agora que a Ferrari vai ter a oportunidade para melhorar o carro, a coisa pode correr bem. E a verdade é que veio o teste do Mugello, fez segunda em Espanha, no Mónaco. Também Recordo-me andou lá, pódio, novo também no pódio. pódio, ganhou o Weber. Terceiro lugar. Eu creio que foi o terceiro lugar. Sim, o Weber, o Vettel e o Alonso. Pá, Não, e mas penso o. agora. Exato, mas. Não, mas o. Para pôr as coisas todas em termos de resumo, Posso dizer-te que o pior resultado do Alonso foi a corrida do Canadá, em que ele perdeu. Pronto, os pneus Sim, que degradaram-se acabou e em ele. quinto. Sim, Certo? sim, Sim, sim, sim. quinto. Inclusive, exatamente, inclusive perdeu pontos para o Vettel. Perdeu pontos Portanto, exato, exatamente. Perdeu pontos para o Vettel. assim, o Alonso está nesta posição. Isto não é a Ferrari que está nesta posição. Isto é o É o Alonso que Alonso. está nesta posição. Exatamente. Estás a ver? Repara que ele, na corrida de Valência, é assim, isto já estamos no 15º episódio, quem ainda não percebeu isto. Eu gosto do Alonso. É dos meus pilotos favoritos, se não o meu piloto favorito. Eu Porque sou acho mais que gajo hoje. de Betel, eu sou mais gajo de Betel. Pois, exato. O que é interessante, pá, isto ter um podcast com dois gajos a puxar para o mesmo lado é coisa de. É um bocadinho pãozinho sem sal. Mas pronto, eu gosto do Alonso e acho que é de relevar que ele de facto teve sorte, não é? Não, é indiscutível. Não só o Vettel desistiu, como desistiu o Grosjean a atacá-lo. Ambos pelo mesmo motivo e ambos estavam a ameaçar O o Vettel, Alonso. inclusive, estava em primeiro, não é? Mas Exato. também, e também, eu lembro de pôr no Twitter, ver o Vettel com 20 segundos de avanço. Olha, se estão a safety car agora, era engraçado. E houve. Sim, exato. Também podes dizer que o Alonso teve sorte aí. Sim, é verdade. É verdade. Sim, mas é isso que estou a dizer. Mas Houve. repara, o Alonso arrancou Para teres uma 11º, ideia, fez o. é só para te dar uma ideia até que ponto é que isto teve impacto. O Helmut Marko, que até nem é tipo coisas dessas, não é? Disse que a entrada do safety car na pista até foi ultra conveniente, não é? Pronto, ele lá inventou uma teoria da conspiração em que diz que Diz que foi ele que mandou o gajo da Toro Rosso encostar-se ao. Não é? não Eu tem fiquei a lógica pensar nenhuma, nisto. não é? Claro. Não, é assim, não é assim. É, Ao o que ele contrário, dizia podia. é. Não, o que ele queria dizer era que aquele toquezinho do Vaarinen ao Kovalainen não justificava uma entrada do safety car. Epá, ele espalhou muito. Sabes que o gajo veio a abrir. A abrir loucamente, desenfreado pela pista fora, a ver se Pois, conseguia trocar o pneu. E mas para ele. espalhou uma Exato. data de tralha, não é? Sim, Tinha que ser exato. limpo. Exato, tinha que ser limpo. Mas provavelmente o Marco devia pensar que não era necessário entrada do safety car, e claro, não é? Estragou-lhe a Yeah. corrida, pois o Vettel teve aquele problema com o alternador, que muito provavelmente o calor também ajudou, porque os carros também não, muitas vezes debaixo de calor, e estão sob esforço, como tu sabes, também são sensíveis, não é? Às variações de temperatura. E pronto, e Aquilo sofreu. deve ter sido um problema, um lote qualquer de algum componente que estava Exato. defeituoso, porque foram Também, dois motores também. Renault, não é? Exato. Dois motores Renault. Sim, também. Exatamente. Mas Exatamente. é assim, repara que ele teve sorte, pronto, acho que teve sorte, mas faz parte, às vezes as coisas fazem parte. Claro. E Há essa. nada, eu reparo uma coisa, e nada impede. Eu sei disto, eu vou dizer isto porque tive exatamente a mesma conversa esta tarde. Comigo meu. Por acaso ele foi ter comigo, não sabia, foi ter comigo e tivemos a conversar exatamente sobre Valência. E o que eu estava a dizer a ele era que o que aconteceu foi o dia bom dele. É um dia bom dele. E como as pessoas têm um dia bom, também há um dia mau. Compreendes? Exatamente, Agora ele tem 20 exatamente. pontos de avanço. Só que com o atual sistema de pontuação, 20 pontos é zero. É quase nada. É como tu teres, Epá, por é quase exemplo. uma vitória. É assim, ele Isto é quase ou o uma vitória. Weber ganha. Por exemplo, se fosse, agora imagina se fosse no sistema anterior de pontuação, vamos pôr o 10, 6, 4, 3, 2, 1, os 6 primeiros. Isso era a mesma coisa que, por exemplo, o Alonso ganha em Valência e fica com 8 pontos de avanço. Entendes? Sim, Ou 7 pontos, exatamente, ou já. 6 pontos de avanço. Sim. Compreendes? Nada impede, por exemplo, numa corrida. Pode acontecer numa corrida, não digo a próxima, mas numa corrida mais à frente, ele pode ter um problema, pode ter um despiste, pode ter também um problema mecânico, no, seja um motor ou caixa de velocidades, ou o que quer que seja, Sim. e acabar por não marcar pontos. Entendes? Ainda não vamos a Porque meio. isto aqui, porque isto ainda por cima é uma temporada em que o equilíbrio é grande. E se tu falhas um, e tens aí o grande exemplo, estás aí, de Valência, se tu falhas uma corrida que seja, entendes? O teu adversário mais direto começa a ganhar um avanço que começa a ser difícil de controlar. Para teres uma ideia, agora já, o Alonso agora, para teres uma ideia, o Alonso agora é o único piloto. É o único piloto que pontuou em todos os grandes prémios. Até Valência, os únicos que podiam, não é? Os Era o únicos Alonso e o tinham Hamilton, não é? era o Alonso, o Hamilton. Sim, exatamente, era o Alonso e o Hamilton. O Hamilton, por causa da cagada que fez com o Maldonado, Sim. esquece. O Vettel podia ameaçá-lo, e o Webber também. Só que agora o Vettel tem uma desistência, estás a entender? Ou seja, já são duas corridas em que ele. Houve uma corrida, mas ele não ficou fora dos pontos. Mas, por exemplo, mas agora teve a primeira desistência do ano. Entendes? E agora tu ficas a pensar que. Ou reza, agora rezas a todos os santos para que o Alonso não tenha uma má corrida, ou duas ou três más corridas. Porque senão é o. Porque agora é o candidato número um ao título. Pronto. Agora vamos ver o que vai acontecer na Grã-Bretanha, que é daqui a duas. Uma semana e. Não, agora é sim, pouco menos de 2 semanas. Porque. E normalmente, que normalmente por exemplo, quem se dá bem nos últimos anos por lá é a Red Bull e a McLaren, não é? Se Embora bem que quer o ver se o Alonso ano ganhou o passado, ano passado. Exatamente. exatamente, Sim, o ano passado. foi a única vitória dele o ano passado. Pronto, ainda. Mas eu ainda queria dizer uma coisa, que é não sei se tu estás recordado. Depois da primeira paragem, o Alonso cai para oitavo, nono, uma coisa assim do género. E tinha à frente aí uns 4 ou 5 pilotos que ainda não tinham parado. Sim, mas E pararam. eu pensei, e como toda a gente pensou, pá, o Alonso vai assim como ele é, vai se encostar aqui. Ele às vezes é calculista, encosta-se aqui atrás, eles devem estar quase a parar e depois ele continua. Mas não, numa pista onde teoricamente não se pode ultrapassar, e vai paulatinamente. Uns atrás dos outros, no espaço de uma ou duas voltas no máximo, ultrapassas todos, tipo, sem hesitar, sem dar um toque em lado nenhum, limpíssimo. Pá, condução de campeão, literalmente. Depois, atrás do safety car, passa o Grosjean, não é? Pá, ele fez pela vida, estás a ver? Ele fez pela vida, ele arrancou o décimo primeiro. Portanto, piloto do dia, para mim, não há dúvidas, Sim, piloto mas do dia. ninguém diz o contrário. Eu acho que o Alonso esteve muito bem em Valência, estás a entender? Teve a sorte ao seu lado, devido ao que Sim. aconteceu ao Vettel e ao Grosjean, teve a sorte ao seu lado, porque eram dois pilotos, como tu sabes, eram grandes amigos. Pronto, primeiro o Vettel estava à frente dele. Estava à frente, era verdade. E segundo, o Grosjean tinha a possibilidade de o atacar para a liderança, porque de uma certa maneira tinha pneus mais frescos. Ou podia parar mais. Eu acho que ele podia parar mais tarde e podia voltar à Não, carga. não, não, não, não, não, eles Já não. eram iguais, ele tinha parado. Tinham parado os dois no safety car. Ah, pronto. Pararam os dois com o Então, safety car. pronto. Porque depois sabes que mais tarde o Raikkonen foi ter com ele, tentou, pronto, aproximar-se mais possível, mas não conseguiu. Pronto. Mas, por exemplo, o Hamilton, que depois tentou fazer uma estratégia, porque tinha parado mais cedo, queria fazer uma estratégia de continuar até ao fim, mas depois os pneus degradaram-se Como o Alonso tentou fazer no Canadá. no Canadá e deu no que deu, como tu sabes. Provavelmente o Hamilton, se tivesse abdicado um bocado começasse a pensar nos pontos, podia ter chegado em quarto ou quinto. Eu acho que era mais quarto. É assim, eu não sei o que é que tu achas sobre isso. Eu acho que o gajo pode dizer, ah, ele devia ter abdicado, mas por outro lado nunca se diz na posição. Eu acho que não consigo criticar um piloto, quer ele tome uma opção ou outra. Eu aqui neste. É assim, vamos lá ver. Pronto, agora tocamos no assunto Hamilton Maldonado. Para já é um incidente de corrida, mas acho que para mim os dois são Concordo. culpados. Mas tudo é um incidente de corrida. Mas para mim eu acho que os dois têm culpas no cartório. Porquê? Porque, primeiro, do lado do Hamilton. O Hamilton sabia que não tinha pneus. Estavam esfarelados, acabou-se. E não tinha especialmente aqui, nós já falámos de pneus, mas aqui especialmente o problema dele era a tração à saída das curvas. Era o problema dele. Pronto. Sim. Adiante. Não, mas também, mas como eu disse atrás, ele tinha de tragar mais cedo e estava agora a sofrer as Exatamente. consequências. Exatamente. Pronto. Tanto mais que ele também lutou por posição com o Kimi Raikkonen. Entendes? E segundo, pronto, isso é dado do. E sabia que as coisas. Quer dizer, agora imagina, o incidente foi na penúltima volta. Quer dizer, ia aguentar o Maldonado mais volta e meia? Não conseguia. Eu acho que não Pois conseguia. não. Eu também acho que não. Eu também acho que... Não ia Aliás, conseguir. Não ia essa é a conseguir. principal razão pelo que Agora, aquilo que o peraí, Maldonado fez agora é vou. E agora, estupidez. sim, mas agora volto. Agora digo porque é que o Maldonado é. Pronto, também é culpado. O Maldonado tem um grande problema. Um grande problema, que é ele é afobado, percebes? Não tem paciência, compreendes? Nada, nada, Não nada. tem paciência nenhuma. Porque se ele tivesse paciência, se fosse esperto, ele iria de uma certa maneira procurar uma oportunidade, procurar por uma oportunidade de ultrapassar, porque ele sabia que ele tinha os pneus a ficarem carecas, digamos assim. Se ele fosse mais paciente, mais esperto, ele aproveitava, por exemplo, uma ultrapassagem, uma travagem, o que quer que seja, para o passar e seguia adiante rumo ao pódio. A luta era precisamente por isso. Porque depois o Schumacher, eu creio que era. Não, quem foi o segundo? Foi o. Não, já. Foi o Raikkonen, o terceiro, foi o Sim. Schumacher. Pronto, o quinto classificado, não é? Que era o multa pelo terceiro. O Michael Schumacher não estava assim tão próximo daqueles dois. Ou seja, não representava uma ameaça. E houve luta, e eles andaram à luta durante meio dúzia de curvas. Agora, podia ter esperado mais tempo. Quer dizer, eles andaram ali a lutar como se não houvesse mais amanhã. E deu no que deu. Eu já sabia que as coisas poderiam acabar ali. Embora eu ache que. Pronto, a curva a seguir. O Maldonado também podia ter sido, porque a curva a seguir era do Hamilton. É Mas assim, enfim, pronto, eu concordo acontece. contigo, acho que é bastante fácil de perceber que o Maldonado não é capaz de pensar nas situações com a cabeça fria. É muito É muito se calhar ainda é latino. muito jovem, muito latino, exato. Não havia necessidade, com volta e meia que faltava, outra oportunidade haveria de sair porque os pneus do Hamilton só iam ficar piores. Poder até ter ultrapassado na reta, pela tua. Até Imagina, podia imagina, ultrapassar porque em assim. aceleração pura, estás a ver? Exato. Mas, Pedro, para teres uma ideia, no início dessa volta, entendes? No início dessa volta, eles estavam lado a lado na reta da meta. Sabes? Se na volta a seguir o Hamilton tivesse travado mais tarde ou forçado a um erro, não é? Podia forçá-lo a cometer um erro. E ele ultrapassava em aceleração, porque ele não tinha mais, ele começava a ficar com cada vez menos gripe. Exatamente, exatamente, Só que pronto. exatamente. É a pressa. Depois, diz-me uma coisa. Ah, É a isto aqui pressa. levanta-nos outra, já que tocamos neste assunto, levanta aqui outra questão, que é, o Maldonado foi penalizado por este incidente, levou duas penalizações. Uma de Exato. 25 segundos na própria corrida, Porque o ele que equivale a continuou dizer... com o bico partido e acabou em Ah, décimo. foi por causa disso. Ficou com o bico partido e Ah, ele foi continuou, não penalizado não pelo incidente. é? Não, não, não, não. Foi penalizado pelo incidente da mesma. Não, ele foi penalizado com o incidente com 10 lugares da grelha de partida para o Grande Prémio da Grã-Bretanha. Sim. Mas os 25 segundos, o que tu me estás a dizer é que não 20, 20. foram por causa do acidente, mas pelo facto de ele ter continuado com o carro danificado. Não, não, não, não. É pela mesma coisa. Eu entendi que. Ah. Pelo que eu entendi, foi exatamente pelo mesmo motivo. Percebes? Não Quer um, quer só o outro. essa. Porque repara uma coisa: ele quebrou o bico, né? Ele deitou, entre aspas, deitou o Hamilton para a parede, atirou o Hamilton para a parede. Não foi bem assim, foi entre os dois estar numa curva e é inevitável. Agora, só que o Maldonado prosseguiu, compreendes, com o bico partido e não foi à boxe. Decidiu, vai lá, chegar até à meta a pé coxinho. E chegou, ficou em décimo e ele foi penalizado por um drive-thru, que, como tu podes imaginar, não iria acontecer a 2 voltas do fim. Então, ele Claro. foi penalizado. Então, esse drive-thru, né, foi deduzido no tempo final da corrida, em 20 segundos, e ele acabou com salto de décimo para décimo segundo. Quem fica com o décimo lugar é o Bruno Senna. Pronto. E, por causa, para além disso tudo, também foi penalizado com 10 lugares na grelha de partida em Silverstone. Aliás, pelo que a tarde domingo foi um bocado, as pessoas olhavam para ali e pensavam que provavelmente os resultados, a corrida não ia acabar na, não acabou no, pronto, no xadrez, na bandeira de xadrez, mas sim acabou com na secretaria, não é? Porque teve por causa da penalização de A, por causa da penalização de B, por causa da penalização de C, no fim. O Kobayashi levou 5 lugares para a próxima corrida. O Jean-Éric Vergne, 10 lugares mais 25 mil euros de multa. O Maldonado é aquilo que tu viste, mais os tais 20 segundos. E depois houve as ameaças sobre o Michael Schumacher, porque aparentemente não abrandou, coisa que valha, ou Com não bandeiras amarelas. bandeiras amarelas por causa do DRS. Depois provou-se que afinal abrandou o suficiente em bandeiras amarelas e pronto, não houve penalização. Portanto, Bandeiras amarelas duplas. sim. Já agora, para quem nos ouve, as bandeiras usam-se nas pistas. Algumas têm sinalética luminosa. Para sinalizar um obstáculo na pista à frente. E pode-se, os comissários de pista podem acenar uma bandeira que significa há perigo aí à frente, há qualquer coisa no chão, há assim do género, e podem sinalizar duas bandeiras ao mesmo tempo, que significa, tem o significado de abranda o suficiente para parar a qualquer momento. Pode ser preciso parar a qualquer momento. E aí não é preciso, ainda são mais penalizados caso não cumpram As as regras. regras. Bom, mas o que eu queria discutir contigo era a necessidade ou não de dar estas penalizações. Nós, tanto para mim como para ti, isto é um incidente de corrida. Isto para mim não há necessidade de ser penalizado. Estás a ver? Há necessidade Exato. de ter os pilotos a arriscar. Isto é o que o desporto precisa, não é de ter isto não é um carrossel, caraças, isto Sim, não mas é depois também, uma mas profissão. temos que ver uma coisa. Sim, claro, não pode haver uma precisão. O que eu quero dizer por vezes, eu depois escrevi isto na segunda-feira. Eu falei acerca da educação dos pilotos. Eu acho que às vezes os pilotos tendem a exagerar, não é? Nestas lutas, nestas disputas. Tudo bem. Tudo bem, mas tem que haver um certo limite, não é? Eu acho que eles deviam pensar mais em preservar o carro, compreendes? Porque, por Eu exemplo, concordo contigo. Eu só porque, por acho exemplo, que essa. eu vou-te dar um exemplo. É assim. Isto é um equilíbrio um bocado delicado, não é? Porque depois tens assim, tu queres luta, não é? Tu queres que os pilotos disputem a posição milímetro a milímetro, mas tu não queres, por exemplo, que o piloto A atire o piloto B para a valeta ou para o muro. Não te interessa. Não é bom para o desporto, etc. E tal. Mas depois, quando tu sabes que há uma colisão, como Maldonado versus Hamilton e muitos outros, mas isto é mais recente. Tu sabes que aquilo é mais um incidente de corrida do que propriamente o Venezuela anda a tirar o inglês Para para a parede. Não é? As pessoas ficam assim um bocado a pensar, ah, ele tirou, ele não tirou, ele estava a disputar a posição para ele. Agora, o que ele podia ter feito era podia ter abrandado e deixado ir o Hamilton para tentar mais tarde. Só que naquele sítio é um bocado proibitivo, não é? E deu no que deu. Mas, por exemplo, para mim, o que eu acho grave, o que eu acho que é mau, é, por exemplo, como eu vi na GP3, no fim de semana também de Valência, é teres um gajo que foi o Tio Alinas, que é um piloto cipriota, basicamente, para chegar ao terceiro lugar, basicamente atirou o seu adversário, que era o italiano Kevin Chacon, que é da Ocean. Basicamente, ele atirou o adversário para o muro. Percebes? E é perigoso. Não, quer dizer, são crianças a brincarem com carros de 250 cavalos. Porque a maior parte desses rapazes não têm idade sequer de andarem na estrada. Entendes? Eu Eu acho concordo, oh, Paulo, que eu por aí, concordo. atenção, é só para acabar um bocadinho. Eu acho que por aí, o que eu quero dizer é, primeiro de tudo, é o que muitos diziam, e é verdade, tens pilotos cada vez mais jovens a chegar à Fórmula 1. Mas o que eu acho que devia haver é que pelo menos esses miúdos, esses rapazes, e raparigas agora, não é? Agora tens aí três miúdas na GP3, têm de ser educados, entendes? A andarem em pista. Não é do género. Atira o ar para o. Porque repara uma coisa, o automobilismo continua a ser perigoso. Percebes? Eles têm que ser educados a ultrapassarem um determinado adversário. Portanto, saber quando devem lutar e quando devem abdicar. Serem mais inteligentes a correr. Não é. Pedala fundo e cavaialho, sabes? Estou a rir da expressão que tu usaste, mas mas eu concordo contigo. Eu concordo contigo a 100%. Eu só acho é que esta educação não tem que vir tanto dos comissários como vem atualmente. Percebes? Sim, mas Se assim, houver acho que uma é. situação grave, tem que ser punida. Não há, acho que não há discussão. Isto também não é a selva. Mas acho que a forma. Eu falo da Fórmula 1 em específico porque é aquela em que eu tenho mais exemplos e que tomo mais atenção. Mas se calhar noutras categorias passa-se a mesma coisa. Uma pessoa leva uma penalização quase por nada. Isso, Sabes que é assim, o é Schumacher, espera aí. O Schumacher no Grande Prémio de Espanha falha um ponto de travagem, espeta-se no Bruno Senna e leva 5 penalizações. Pá, aquilo é um incidente de corrida, por amor de Deus, aquilo não é para penalização. Nem muito sim. menos vão educar o Schumacher, que tem 7 títulos e 43 anos de idade. Sim, mas aí, sim, aí, por exemplo, mas repara uma coisa, eu fico aquela, aí eu fico com aquela impressão de que eles querem que as coisas sejam mais limpas possível. Está-se, entre aspas, no calor da batalha, não é? E eu fico com aquela, assim, eu fico com aquela impressão que o que eles querem é que eles não batam, entendes? Repara uma coisa, nas gerações anteriores, quando os carros eram mais frágeis e quando a possibilidade de morte era maior, entendes? Eles tinham uma espécie de eles, entre aspas, respeitavam-se e tentavam fazer uma espécie de pacto não escrito, não é? Tentavam fazer as coisas de forma a que facilitassem a ultrapassagem uns aos outros. Se fores ver as imagens do antigamente. As coisas faziam-se de forma a serem pronto, as coisas relativamente mais facilitadas possível. Claro que também havia lutas, claro que havia brigas de posição e tudo mais. Olha o caso de Villeneuve e do Arno em Dijon. Ou então, agora lembrei-me porque eu vi isto no outro dia, estava a ver um filme do Grande Prémio da Holanda de 1977 com o James Hunt. E o Mário Andretti basicamente lutavam pela posição e nenhum dos dois cedia. E acabou em desastre, porque bateram, ambos bateram. Acho que o Hunt desistiu na hora e o Andretti continuou, mas a deitar fumo por causa do pronto, de suspensões dobradas e tudo mais. Porque, repara, havia carambolas, havia tudo isso. Mas eram menos frequentes do que era, por exemplo, do que é agora. Quer dizer, cada cinco voltas agora tens A e o B, encosta-se um ao outro, ninguém cede, e depois batem, e depois um carro voa para a parede ou para a gravilha, não é? Tu tens isso. Isso era outro ponto que eu gostava de discutir contigo sobre este grande prémio. Mas voltando à história das penalizações, isto nós. Pronto, acho que estou. Eu concordo contigo, estás a ver? Não, eu só acho é que não é preciso castigar tanto, porque isto tem um efeito. Preocupa-me é o Sim, efeito que tem faz que efeito. isso possa ter no que eles possam querer arriscar ou não com menos de uma penalização. Exatamente. Mas pronto, Se calhar a este ideia grande é essa. prémio. Se calhar a ideia é essa. É persuadi-los a não fazer aquilo. Pois, Com que é o que é, essa exato, impressão. é o que eu critico, é o que eu critico. E tu certamente estás de acordo com isso. Sim. Eu acho que Não é? não pode ser tão. Nem para um lado, nem para o outro. Tem que haver um equilíbrio. É Nem é isso que eu peixe, nem acho é que estão à carne. tua procura. Então, É eu acho que bacalhau. isso que é algo que eles andam à procura. Não sei como, mas eles andam. Este grande prémio. Outra coisa que eu gostei, já dissemos logo no princípio do episódio, foi, isto costuma ser a pior corrida do ano e neste momento foi a melhor, para aí. É uma das. Talvez a melhor do ano até agora. Uma coisa que esta corrida teve que eu adorei, e nós já falámos sobre isto, é que isto não parecia uma corrida do século, da segunda década do segundo milénio, ou terceiro milénio. Isto parecia uma corrida dos anos 80. Gajos a desistirem, a chocarem uns com os outros, problemas de fiabilidade que já não se viam, problemas de fiabilidade, Sim, carros a exatamente. parar na pista há. Há Eras. bué. Como diz essa malta jovem. Há bué. Pá, safety cars, foi espetacular. Só tiveste uma vez Lutas em safety car. pistas, ultrapassagens. Em toda a hora, às vezes quase Claro. engarrafamentos, epá, a corrida foi espetacular. Eu tive Sim, quase para nesse mandar uma aspecto foi mensagem no bom. Twitter logo no princípio. Bom, começou o Grande Prémio da Europa, vou dormir uma sesta e já volto. Porque isto não ia passar ia passar vergonha. Não, mas não, nesse aspecto. Mas repara uma coisa, mas pronto, é a consequência de termos os pneus Pirelli todos esfarelados, que fornecem aos pilotos, não é? Porque mais um bocado, tu vais ter algo parecido com aquilo que estávamos a discutir, creio que há 3 semanas. Os pneus de qualificação, só falta isso. É? Aquilo que andávamos a discutir há cerca de 3 semanas. Sim, é este equilíbrio. É assim, eu não posso esquecer, eu principalmente, não posso esquecer que este equilíbrio, de uma certa forma, é artificial. É algo do qual acontece devido a certos fatores que não podem ser olvidados, que é tem é os pneus, não é? Também um pouco aquela enfim, Pois o DRS, o próprio DRS. os DRS e a asa móvel, o que queres nem tanto, mas quando tu tens algo que faz de uma certa que iguala-te de uma certa maneira todos os carros que andam por aí, ficas assim um bocado a pensar que, apesar das coisas serem boas, e são, é algo do qual tu sabes que não é Que é artificial, natural, que é falso, pois. mas artificial não é do sentido falso, é, não é, não é, atenção, quando digo artificial não é do sentido falso. é do sentido de, por exemplo, é como o DTM. Eu não sei se é este ano. Por exemplo, os carros mais rápidos têm lastro. Vocês entenderam? E provavelmente, e se tu ganhas uma corrida ou duas corridas ou três corridas, para cá meter lastro, né? 20 kg, 40 kg, 50 kg, o que é Sim, que seja. aquilo é artificial, sim. Entendes? É onde eu quero chegar. Só que em vez de teres um lastro de 40 kg num carro de Fórmula 1, tu tens outro tipo de lastro, não é? Pneus que se esfarelam ao fim de 15 voltas. Eu acho que sei qual é que é a analogia que vai definir, que define bem aquilo que estás a tentar dizer, que é este equilíbrio é como uns seios de silicone. É bom, mas não é. Não É é. bom, é bom, mas não é. Não é verdadeiro. Sim, não é verdadeiro. Não é genuíno. Não é genuíno. Por exemplo, as senhoras, quando chegarem aos 60, se tiverem os silicones aos 60, 70 anos, vais achar esquisito, não é? Não é? Sim. Não é? Sim. Vais achar esquisito. Mas pronto, acontece. E portanto, este foi para mim, acho que foi até agora, na minha opinião, Não, foi uma boa corrida, foi uma muito boa foi a corrida. melhor corrida da temporada até agora. Vamos Melhor falar corrida do da rally temporada. da Nova Zelândia? Ah, peraí, só um segundo. Isto só queria deixar aqui mencionado mais umas coisas. Para já, os 20, como já disseste, os 20 pontos do Alonso são uma Alonso. vantagem muito importante, especialmente no campeonato equilibrado. Depois, ao regresso aos pontos de dois Force India, Exato. que já apareceram desta vez na televisão. Eu andava com a mania das teorias da conspiração, mas pronto. Temos E as depois há o. apareceram? Apareceram, sim senhor. E Ah. depois há o Button voltou a pontuar, finalmente. Sim, é verdade, no oitavo lugar, mas foi. Exatamente. O que ele fez este fim de semana foi. Epá, nós não conseguimos um acerto que funcione. Começaram com o acerto do Hamilton no princípio do fim de semana e foram a partir daí. Ficou melhor, mas só um bocadinho. E pronto. Acho que é isto. Ah, e o regresso do Schumacher ao pódio, acho que é de assinalar, não é? Eu vi Claro, aquela fotografia que andava a 40. circular no Twitter e no Facebook do Alonso, do Raikkonen e do Ah, Schumacher, sim. tirada no Grande Prémio de França de 2005. 2005, certeza não era 2006. Talvez 2006, talvez 2006. Em que eles Passa assim, agora estão. são quase 6 anos ou 7 anos de. São quase 7 anos, Sim, exatamente. quase E a diferença. fotografia é quase igual. É. As expressões dele é quase igual. A fotografia é espetacular. Quase iguais, só falta trocar. Basicamente, foi uma troca de Do fatos, uniforme, condição, sim, de do uniforme, uniforme. não é? E repara que foi um pódio com dois ex-campeões da Ferrari. E provavelmente o próximo campeão da Ferrari. Exatamente, provavelmente o próximo campeão da Ferrari. Ainda esta época, se correr bem. Veremos, veremos, não é? Nunca sabe. Isto está tão equilibrado que até não Até pode ficaria dar nada. carticain, não é? Não, não digo até o Kartikai, mas não sei, sabes que eu até posso pensar que o Kimi Raikkonen tem legítimas com licença, legítimas aspirações ao título. Sim, num Não. campeonato destes tem é que vencer em breve. Tem que vencer em breve. Sim, exato. Ele e o Grosjean. Ele e o Grosjean, aquilo está muito perto. Aquilo toda a gente já se sente ali. Já podiam ter ganho, se calhar, Sim, ou ganhado, como dizia o outro. é assim, o Grosjean tinha carro para pelo menos chegar ao pódio. Ah, sim, claro. E quis a vencer, não é? Ele estava a pressionar o Alonso quando desistiu. Mas como dizia o Ron Dennis, to finish first, first we have to You finish. must first to finish, exato. Pronto. Ou seja, para acabar em primeiro, primeiro é preciso acabar. Em português também funciona. O Raikkonen tem 73 pontos, e está a 18 do segundo, que é o Webber. Exato. Está à distância de um segundo lugar. Do segundo lugar no campeonato e mais 20 para o Alonso, portanto 38 pontos. Não Claro, é. É não é assim. muito. Não é muito, O estás a Alonso voltou a entender? ter sorte porque o Hamilton e o Vettel, que eram os principais Como é que se Exato, o diz? Hamilton e o Vettel, que são os principais rivais, Rivais, não pontuaram. não pontuaram. Não E ele pontuaram. está agora, e agora todos eles, especialmente porque isto é um campeonato em que uns vão tirar pontos uns aos outros, está toda a gente já a precisar de um mau dia do Alonso. Que pode surgir, faltam 12 corridas, acho que é até provável que surja. Exatamente, exatamente. Tem ainda falta 12 corridas. Diz-lhe bem. Estava 12 É que corridas 12 e pode ter corridas, o. isto é incrível, pá. Uhum. Isto é incrível. E faltam Sim. quantas são na Europa? Uma, duas, Na Europa três, tens quatro, mais cinco. São mais 6. cinco. Mais 5, mais 5. Mais cinco? Mais seis? Mais Mais cinco. Acho que é 5, mais 5. cinco. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, Fórmula 1. Já está? Já está? Fazemos Já está. ao Mundial de Rallies, porque tivemos este fim de semana o Rally da Nova Zelândia. É nos antípodas, mas conta. Adoro, não gosto dessa palavra, antípodas. Eu gosto desta palavra. Eu gosto. Antípodas. Acho piada, meu piadão. Já falamos a semana passada de porque é que serve, Falámos né? disto. Sim. Voltei a ouvir Mas. esta semana. Espera aí. Voltei a ouvir esta semana alguém dizer que se fizer um buraco no chão vai-se parar à China. Portanto, isto é uma coisa que acontece mesmo. Estás a ver? Isto está mesmo só a pedir uma mexordia temática acerca disto. Isto é mesmo uma coisa que as pessoas dizem. Mas de uma certa maneira, pronto, voltando um bocado à vaca fria, o rally, digamos, teve aquele desfecho previsível, não é? Porque, primeiro que tudo, o Jari Matti lá te fala, despistou-se no segundo dia. Normal. E a luta ficou entre Sebastian Loeb e o Mikko Hirvonen. Como a Citroën quer que o Loeb despache isto o mais depressa possível, há uma hierarquia e o Loeb tem que ser o primeiro. E o Hirvonen tem que se aguentar, não é? E no final, isto é um bocado. Sabes que isto é um bocado. Faz-me lembrar o Lotus em 78 com o Mario Andretti e o Ronnie Peterson. E então, o Loeb é o Andretti, o Hirvonen é o nórdico de serviço. Mas, porque é assim, os dois têm um bom carro e andam, entre aspas, juntos, não é? Não é. Sim, Não sim. Pá, é. mas o que é que a Mas Citroën pronto, no tem? final, mas no final há uma hierarquia aí a que obedecer, e como eles querem que o Loeb ganhe isto o mais depressa possível, da maneira como as coisas andam, talvez lá para o Rally de França, isto pode estar resolvido. Isto se. Mas não acredito tanto, eu acho que é mais para o Rally de Itália. Por caso. Se o Loeb tem um problema na Finlândia, que é o próximo rally, o Hirvonen aproveita e vice-versa. E nenhum dos dois, ou aliás, a única vez que eles desistiram foi no mesmo rally, Rally de Portugal. Que foi Bem, a vitória ao Mas. não foi uma retirada. O Loeb é que desistiu, o Hirvonen foi desclassificado. Mas, como eu estava a dizer, a Citroën, estes anos estão. Um ano excepcional, mais por causa dos azares da fora e das, entre aspas, as ilhas do lado de Vala. Mas acho que o lado de Vala está mesmo a ter um ano muito mau, não é? Teve aquela lesão que o impediu de ir à Argentina. Sim, Tem os agora também acidentes não que correu tem, bem. exato, tem os acidentes que tem, embora este, pronto, este Rally da Nova Zelândia. Aliás, não, o Rally da Nova Zelândia, bem vistas as coisas. Não, primeiro de tudo, por ser onde é. Não houve muita gente que não foi. O Rosberg não foi, Procop não foi. O não sei, o Ogier não foi, mas o Ogier estava a testar o carro na Finlândia. Meti hoje um vídeo no meu blog a testá-lo. Não foi o Nasser Al-Attiyah, mas o Nasser Al-Attiyah tem a ver com a participação dele nos Jogos Olímpicos. Que Ele faz o quê mesmo? É tiro? tiro. Tiro para armas de caça, creio eu. Não tenho a certeza. E é dos bons. Ele é o campeão asiático. Ele é o atual campeão asiático. Mas como eu estava a dizer, como não foram alguns pilotos interessantes que costumam estar na Europa, Por exemplo, foi quem foi à Nova Zelândia? Foi Novikov, dos que andam sempre na frente. Foi o Novikov, foi o Neuville. O Danny Sordo foi. Pronto, o Paralelo levou um carro para lá. Foi o Otanac, teve um acidente e acabou por desistir. Foi o nosso Armindo, não é? O Ken Block fez mais uma aparição. Uma Em que das. lugar é que ele ficou? Nono. Boa. Ken Block foi nono. Lá pontuou. Mas e o Armindo e andaram, entre aspas, à briga com os dois, ele e o Armindo. Só que a controlar, não é? Porque o Armindo teve um problema qualquer com. Eu creio que foi com. Não sei se foi com uma dos braços da suspensão. Eu creio que foi com um dos braços da suspensão, não tenho a certeza. Ou foi com. Teve a ver com o eixo. Enfim, ele teve um problema qualquer e ele teve que acelerar o ritmo, mesmo agravando o problema. Pronto, correndo o risco de agravar o problema. E ele lá conseguiu suster os ataques do Block. Depois do. Pelo menos do segundo dia. Depois, claro, o carro foi reparado e o Armindo lá manteve o lugar que tinha, depois subiu mais um lugar por causa do que aconteceu ao Tanak. E pronto, e o piloto português lá levou mais 4 pontos para casa, não é? O que é sempre importante, mas Sim, o. sim, sim, sim. Não é? E aliás, ele tem 5 corridas, ele tem 5 corridas, 3 corridas em que ele não acabou, não é? Sim, o Armin é E aí um gajo sempre. azarado. Exato, mas Principalmente aí para o cuidado que ele tem, não é? e sim, Foi o que estás exato. sempre a dizer. Mas aí pronto, lá conseguiu levar o carro a bom porto. E não está tão longe, dou um exemplo, não está muito longe de um quer do Tanak, quer do Nasser Al-Attiyah e quer do próprio Sebastien Ogier. Mas o Ogier, atenção, eu creio que a partir da Alemanha. Não tem, ainda não há certezas, mas a partir da Alemanha já vai ter o carro, vai O ter o Polo, Polo. o Volkswagen. Sim, pelo menos eu já ouvi falar que eles querem estrear o Polo, não é? Portanto, ele não vai andar sempre com o S2000, não é? Com o Skoda. Com o Skoda. Apesar de, com ele, não estar a fazer coisas que não o deslustram, não é? É um carro provavelmente com menos cavalos, apesar de ter muita coisa. Muitos componentes que depois vão ser usados no Polo. Estamos a falar de um carro do S2000 que tem um restritor maior, tem ou menor, já não sei. Eu sei que também tem um restritor diferente dos WRC e também dos cavalos, não é? Portanto, está um bocado levar o. Está um bocado a experimentar andar A ti parece-te. É assim, eu me chateia-me que este gajo, que este francês ganhe isto tudo. Chateia-me. Não, a mim não. Não te chateia? A mim chateia-me. Não, não Da precisa mesma nenhuma. maneira que me chateia ao Vettel, estás a ver? Eu não. E como eu na altura não seguia a Fórmula 1 com muita atenção, mas tenho a certeza que se seguisse, o Schumacher me iria chatear da mesma maneira. Ah, era um chato de rocha. Estás a Ainda por ver? cima, ainda por Estás a cima. ver? Ah, era uma Estás a chatice. ver? Ah, mas era um chatice para mim. Naqueles tempos era uma chatice. Ainda por cima estamos a falar, por exemplo, na primeira década do século XXI, as coisas chegaram a um ponto, tirando 2003. Mas aquilo era, basicamente, era uma corrida de 22 carros em que o vencedor era o Michael Schumacher. Estás a ver Até, como é. a ir, e depois, claro, não é? Depois tens a Ferrari, tinhas e tens a Ferrari, que basicamente dá ao primeiro piloto, o estatuto de primeiro piloto e o segundo piloto é como restos. Como os restos, não é? E azares, os segundos pilotos são sempre brasileiros. Sim. E portanto. Temos parte importante da nossa audiência no Brasil, por isso. Exato. É sentido, isso tu disseste para eles é sentido. Mas, por exemplo, agora este ano, esta temporada, ali, há certas coisas interessantes. Apesar de, por exemplo, tens o Neuville. Que está no terceiro, é entre aspas o terceiro carro da Citroën, não é? O carro do Júnior. E o Nasser Al-Attiyah tem lá uma espécie de quarto carro, um semi-oficial, quer que seja. Mas, por exemplo, tens alguém que é o Evgeny Novikov, que está a começar a ficar mais educado, ou seja, está a começar a educar a sua velocidade. Continua a ser rápido, mas está a começar a ser mais educado. Ou seja, não bate tanto assim. Continua a bater, só que já não bate tanto como, por exemplo, acontecia o ano passado, não é? O ano passado, tinha acidentes uns atrás dos outros, e o pobre do Denis Girodet, que era o Mandava vir novo com ele Girodet. como gente grande. Exatamente. E depois no fim, pronto, lá no fim da temporada, começou a começar a educar, tanto mais que, como tu viste, ele subiu ao pódio em Portugal. Teve o melhor resultado da sua carreira até então. Por exemplo, agora na Nova Zelândia acabou em quarto. Mas o Rally da Nova Zelândia, tirando o que aconteceu lá de Latvala e Otanac, não foi. Foi um rally previsível. Entendes? Porque a luta pelo título, pela vitória, acabou cedo. Foi uma conversa entre dois. E depois, quando deram ordens de equipa, né, as coisas praticamente se resolveram. Epá, Portanto, a mim chateia-me, estás a ver? Chateia-me. É só isso. é chato. Não tenho. Chateia-me. Nem eu as ordens de equipa. É sempre o mesmo gajo, estás a ver? Claro, eu sei perfeitamente que é relativamente chato. Eu sei disso. Não tenho E eu que te queria perguntar era. dúvidas algumas em relação essa parte, não é? Era, exato. O que eu te queria perguntar era, mesmo sem haver qualquer tipo de dados, nem de forma, nada com, que se consiga comparar, parece-te que o OG tem possibilidades para o ano de se meter aqui ao barulho, ou vai precisar de 1 ou 2 anos para se estabilizar? Eu quero ver primeiro o que é que aquele carro dá. Percebes? Ok. Primeiro tudo E depois quero. é que te arriscas a fazer um Exatamente. comentário. Ok. É legítimo, é Eu legítimo. vejo. É assim, vamos lá pôr as coisas. Tudo mais que eu pus um vídeo hoje no meu blog sobre os testes do OGE na Finlândia. Para teres uma ideia, quem for ver o vídeo foi colocado ontem. Está ele a experimentar quer o Polo R, WRC, quer o Skoda. Como é óbvio, vai usar o Skoda na Finlândia. Mas que a marca está a fazer muitos testes para o carro, para que o carro seja o melhor preparado possível para o pronto, para 2013. A ideia dele é 2013, apesar de ele saber que podem usar o carro para este Rally da Alemanha. Mas isso aí, o Rally da Alemanha é só lá para fins de agosto, e só aí é que se pode ver se vão usá-lo ou não, se como é que eles vão comportar, por exemplo. O rally do. E aí, a tua cadela está cheia de fome, pá. Não, estão a chegar os meus pais. Ok. Mas como eu estava a dizer, eu não, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, à minha, quando chegou com o Sordi e com o Mick. Foi um carro bem preparado, e quando entrou em ação, conseguiu mostrar que era um carro bem nascido, que era um carro bem. Sim, bem nascido. O problema foi depois para o desenvolver, não é? Agora, por causa das lutas todas que houve entre a ProDrive e a BMW, claro, não é? Vão sofrer, não é? Pelo menos em termos de desenvolvimento. Vamos ver. Eu estou com Vamos ver. esperança, Mas estás a ver? É um agora em bocado a relação. mesma sensação do gajo para salvar o interesse aqui dos ralis, é como se ele fosse o Dom Sebastião. Estás a ver? Exato, exato. É um bocado assim para mim é um bocado assim, confesso, porque os ralis, pá, se tivesse para já, eu não sei, pá, eu tenho azar ou não tomo a atenção que devia, ou não sei. Eu se conseguisse, eu se visse o rally na televisão, em direto, a coisa poderia ter mais interesse para mim. E se esse gajo não ganhasse sempre, porque é como. É assim, coisa do futebol, não é? 11 contra exato. 11. Exato, e ganha, afinal ganha a Alemanha. Ganha Portugal, então não, mas conversa é esta. Eu entendo. Exato, eu entendo um bocado a frustração dos verdadeiros apreciadores de rally, que gostavam que, por exemplo, o Hirvonen fosse o campeão, que o Latvala fosse o campeão, que o Soro tivesse uma hipótese real de título, etc, etc, etc. Eu, como é óbvio, compreendo. Também eu não gosto dos rallies porque quer ver os mesmos a ganhar. Não, como é óbvio. Da mesma forma que eu, quando o Schumacher ganhava tudo na Fórmula 1, não achava as coisas excitantes. Muito pelo contrário. Mas vias à mesma. Mas via à mesma. Eu vejo rallies na mesma por causa disso. Agora, tem ali algo do qual eu concordo, não é? Que é. Os rallies, estes rallies não têm o mesmo sabor que deveriam ter. Agora, claro, talvez a partir do ano que vem, primeiro vamos ver se o setup continua, não é? Também é algo que ainda não está definido. Partimos do princípio que sim, mas o Lab vai já a caminho dos 39 anos e ele já montou uma equipa na Le Mans Series. Estás a entender? E portanto, para ti, isto é o último ano dele. Pode ser o último ano dele. Pode ser o último ano dele. Mas como agora vai entrar a Volkswagen e como provavelmente pode entrar a Toyota em 2014, pode muito bem acontecer que pode haver maior equilíbrio, não é? Agora, se Lab achar que a chegada de um ou mais construtores significa que é a melhor oportunidade para, não é? Para sair de fora, para sair enquanto está na moto de cima, não é? Enquanto é campeão, pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas o que eu digo é um bocado esperar para ver, não é? Pronto, mas agora que este rally, que este campeonato do mundo já tem o dono, tem. Que provavelmente já tem este e como tiveram os outros 8. Sim, exatamente, como tiveram os outros 8. Mas em alguns, não sabes que em alguns é que anos foi mais complicado ser? Que em alguns anos foi mais complicado que, por exemplo, este, não é? O Lab suou estupinhas para Sim, conseguir, ok, não é? para ser justo, sim, para sermos justos, sim. Ele vai ser o quê? Como é que se diz? Não é octacampeão, é. Não, ele é o octacampeão. Agora é o da sua. É Nona nonocampeão. Nona campeão? Está a falhar em qualquer coisa. Sim, tem que se ver o termo certo. Tem que se ver o termo certo. Sim. Tu que és licenciado em qualquer coisa que tenha a ver com letras, fica a teu cargo. És investigação, que tal? Sim. Paulo, já temos aqui uma horinha. Exato. E ainda falta. Quase. Falta. Falta. Ah, sim. Então, isto é a semana. Semana não, é a tua vez. Exato, é a minha vez. Mas antes de ir por aí, eu posso dizer que uma pessoa que ganha 9 campeonatos é o Enea campeão. Enea campeão. Enea campeão. Enea, pá. É entre o octacampeão, 8 vezes, e o decacampeão, 10 vezes. Ok. E 11 vezes? Ende campeão. Com H. Ende campeão. Uhum. Ok. Podíamos continuar até o infinito. Ah, pá, exato. Olha, por exemplo, 14 vezes é tetradecacampeão. Sabes que Tetra depois, deca campeão. a partir Ah, penta deca campeão, parece, já estou a ver a lógica. exatamente, não é? A partir do 12 é Dode, tride, tetra, penta, hexa, hepta, octa. Duodécimo, mas duodécimo, Não, mas por quase exemplo, se duodécimo disser é 20, 12. Yeah. mas por exemplo, se disser 20, é icosa campeão. Icosa? Icosa campeão. Icosa! Epá, não posso Icosa puxar por campeão. ti. Não Icosa posso puxar por campeão. ti. Ele não chega lá. Ele não chega lá. Paulo, Portanto, deixa-me adivinhar o que é que vai ser a treta histórica. A mim cheira-me que tu vais querer falar sobre o aniversário da primeira vitória do motor turbo. Acertei? quase, mas quase, mas por acaso é nesta semana. Por acaso é nesta semana. Não, mas podemos falar, não É pá, é. Tu é que é mais ou sabes, menos, hein? mas podemos dizer isto como um outro tipo de pretexto. No próximo dia 15 de julho vão-se comemorar os 35 anos da chegada dos motores turbo à Fórmula 1, graças à Renault. O seu motor a 1,5 litros de potência, não é? 1500 cilindrada. 1500 cilindrada também. Com um turbocompressor metido no. Como é que eu ia dizer? Lá para dentro. Entre o. Nos gases de escape, digamos assim. Agora não. Não Entre o compressor, não é? Isto se calhar é exato. um bom tema para uma treta técnica, mas o turbo, ou melhor, o motor funciona com combustão. A Exato. combustão, como a maioria das pessoas está a par, precisa de um comburente e de um como é que é? Um combustível e um comburente. O combustível é o gás, a gasolina. O comburente é o oxigênio do ar. Se conseguir, na mesma câmara de combustão, misturar para a mesma quantidade de combustível mais ar, obtém-se mais potência. E o que o compressor faz é comprime ar para caber mais ar no mesmo volume. Pronto, é isto. Exatamente. É por isso que, por exemplo, esses carros tinham metade da cilindrada dos motores 3 litros, não é? Metade da Exatamente. cilindrada, o dobro da potência. Era um bocado As assim contas não são assim tão lineares, mas era por aí, estás a entender? Em sim. todas as coisas era por aí. Mas pelo menos deveriam ser, em teoria, tinham o dobro da eficiência, o dobro de. Enfim, a Renault, pronto, isto temos que recuar um bocado ao início da década de 70, quando eles decidiram. Quando a Renault, primeiro de tudo, a Renault, quem sabe, quem conhece historicamente, existem dois grandes preparadores de automóveis em França, que é a Alpine e a Gordini. E desde o final da Segunda Guerra Mundial, que ambos eram apoiados, de uma certa maneira, pela Renault, que tinha sido nacionalizado no final da Segunda Guerra Mundial. Alpine, para terem uma ideia, é a ideia de um senhor chamado Jean Redélé, que tinha uma oficina e depois tornou-se representante da Renault num sítio chamado Dieppe, que é no norte de França. E ele envenenava, entre aspas, os motores dos carros de então, os Joaninhas e depois os Renaults 8 e Renault 10, para competição. Da mesma maneira que fazia o Gordini. O Gordini era mais de pista, enquanto que a Alpine era mais para o Renault, tanto mais que depois, mais tarde, fizeram o seu próprio modelo, que é o A110. E depois conceberam e construíram o Renault 5 Turbo. Mas, contudo, no final da década de 60, a Régie, que é filial não, a sede da Renault, decidiu que iria juntar ambas as preparadoras e iriam ser a Renault Sport, basicamente o departamento de competição da Renault. E aos poucos e poucos a Renault decidiu, ou os engenheiros da Renault decidiram que iam usar uma coisa nos regulamentos, não é? Uma espécie de fuga nos regulamentos, para construir um motor turbocomprimido. Ou seja, eles começaram a entrar por ali, não é? Por outro motivo. Ah, isso foi assim. Claro, havia um. Ah, Havia um eu porque não assim. sabia que tinha sido um furinho no regulamento. Eu pensava que tinha sido tecnologicamente, a partir daquela altura passou a fazer sentido. Achei que Não, não, é não. assim, é assim, é assim. Ah. Se tu fores ver todos os regulamentos em termos de motor. E na Fórmula 1, sim, podemos falar da Fórmula 1 e também das outras marcas. Então, é que tinhas uma determinada cilindrada para os motores atmosféricos e uma cilindrada para os motores comprimidos, que iria ser sempre metade dos equivalentes aos atmosféricos. Imagina, um motor de 1,5 litro atmosférico seria um motor comprimido de 750 centímetros cúbicos, porque a compressão, que não é o turbocompressão, é o tipo, já existia nos anos 30, quando a Mercedes e a Auto Union usavam nos seus carros. Chegaram a ter potências de 750 cavalos Nos anos 30. nos anos 30, finais dos anos 30, Que e louco. essas potências só voltaram a acontecer com os turbo. Pronto. Porque, para teres uma ideia, um Cosworth DFV Double Four Valve de V8 3 litros tinha o potencial à volta de 450 cavalos, não tinha o de 450 a 500 cavalos. E os motores Não é nada de V12 extraordinário, pois. não era nada de extraordinário. E os motores V12 que usava a Ferrari, que usava a Matra, que usava a BRM, andavam com potências da ordem do. E depois Alfa Romeo com o seu Flat 12. Andavam na ordem dos 550, 570 cavalos. Eram potentes, mas a diferença não era muita. Depois, mais tarde, com os turbo, a diferença cavou-se ainda mais. Mas até lá chegar, primeiro que tudo, veio o. Primeiro que tudo veio a Renault, não é? A Renault queria. Primeiro que tudo foi para os Sport protótipos, para a Endurance. O primeiro objetivo deles era ganhar em Le Mans. Só que enquanto eles tentavam ganhar em Le Mans, acabaram por fazê-lo em 1978, também decidiram dar luz verde para ir para a Fórmula 1 em fins de 1975. Construíram um carro de laboratório, o A500. Quem o testava era o então campeão da Fórmula 2, que era um senhor chamado Jean-Pierre Jabouille. Testou o carro ao longo de 76 e início de 77. Depois construíram um carro relativamente simples, que era o RS01. Estrearam-no na Grã-Bretanha, 15 de julho, em Silverstone. Claro, e as pessoas acharam um bocado esquisito. Como ele partia-se frequentemente, os ingleses deram-lhe logo o nome de Bolo de Chá Amarelo, Yellow Teapot, por causa do fumo que deitava sempre que o carro Que rebentava. porcos. Exato. Porque era. É que imaginam, isto no auge, estamos a falar de 1980, 81. Estes carros chegavam a ser 2 segundos mais velozes em treinos. Entendes? Só que depois, na corrida, quebravam. O Jabouille foi para a história, para teres uma ideia. Jean-Pierre Jabouille tem à volta de 40 grandes prémios na sua carreira. Ele só tem três chegadas nos pontos. Ele tem 55 grandes prémios. Só tem três chegadas nos pontos, para teres uma ideia. E dessas três chegadas nos pontos, duas são vitórias. Percebes onde queres chegar? Ele tem mais, Sim. aliás, até digo-te mais, ele tem mais pole positions do que vitórias. Ele tem 5, creio que são 5, 6, são 6. 6 pole positions. Andei aqui a contar. São 6 pole positions. Para teres uma ideia, a temporada de 79 dele. Sim, a temporada de 79. Ele fez a pole position em 4 corridas. Só ganhou uma. Entendes? Porquê? Porque os carros, para teres uma ideia, e Partiam, não depois é? Partiam. partiam. Estás a entender? Pois, Eram coisinhas. O estou a entender, estou a entender. turbo, a compressão, não é? era mais. O carro eram demasiado frágeis para a compressão que eles tinham. Estás a entender? Aqueles carros tinham que ser mais resistentes. Deveriam ter pistões mais resistentes, deveriam ter peças mais resistentes, só que não eram. Estamos a falar de controle, estamos a falar de controle de uma força, não é? Que seria o dobro por exemplo, de um motor atmosférico, não é? E os motores atmosféricos Sim. também partiam-se, não é? Só que estes partiam mais rapidamente. Toda a gente sabia que os Renault eram muito velozes. Eram dos carros que estavam sempre nas primeiras linhas da grelha. Só que, pronto, não é? Ganhavam quando não quebravam. Exato, Que é a exato. melhor maneira de se dizer. Porque para teres uma ideia, Porque a tecnologia não estava madura o suficiente, não é? exato, para teres uma ideia, eu li isto na GQ francesa, agora em março, fizeram uma reportagem sobre os pilotos franceses, a era da França na Fórmula 1. O René Arnoux, em 80, ganha duas das primeiras corridas do ano e tem um carro que, em circunstâncias normais, se fosse agora, por exemplo, nestes dias. Nestes dias, século 21, seria claro favorito ao campeonato. Só que depois começou a ter quebras. Percebes? O carro tinha de quebrava por exemplo, quebrava uma coisa qualquer, um pino qualquer, um pistão, coisa que valha, e pronto, e perdeu a oportunidade de ganhar o campeonato. O Alain Prost, em 82, poderia ter sido campeão do mundo se ele não tivesse tido seis ou sete quebras pelo caminho. Não, Que porque fazia ele ganhou. muito parte nessa altura, não? Sim, fazia muito parte dessa altura. Ele ganhou as duas primeiras corridas do ano. Só que logo a seguir não pontuou em sete corridas. Só voltou a pontuar, aliás, só voltou a pontuar na Grã-Bretanha. Estás a entender? Ganhou primeiro na África do Sul e no Brasil. Mas só voltou a pontuar na Grã-Bretanha. Ou seja, a meio do ano. Em E 82, em 82. E pelo tal meio, época. foram 3 meses sem pontuar. Sete grandes prémios sem pontuar, não é? E ele disse que se tivesse ganho pelo menos uma das corridas em que não pontuou, teria sido campeão do mundo. É o que ele diz. Se ele não tivesse, Sim. Pois, teria sido campeão sim. do mundo. Ele diz O que o isso. Prost diz não se escreve, pá. O que o Exato. Prost diz não se escreve. Mas o que ele dizia era que havia uma peça no turbo que se partia constantemente. Qual E era? aparentemente, Sabes? epá, ele dizia que era Não um. sabes? Eu acho que era um. Tinha a ver mesmo no turbo, estás a entender? No aparelho. E partia-se constantemente. Eles não queriam, eles na Renault, não queriam que. Também é um bocado, né, o chauvinismo francês. Ele estava a dizer, pá, iam buscar, vamos lá buscar lá fora, pá, uma peça inglesa que seja, tivesse mais, que fosse mais fiável. Não, tem que ser uma coisa nossa. Porque também havia um bocado isso na Renault. Depois Motor tinha sido francês, nacionalizada, não é? piloto francês, pneu francês, tudo francês. Também era um bocado isso, não é? Um bocado mostrar aos britânicos, estão a ver, que uma máquina 100% francesa, não sei quem mais, vamos ser campeões, contra tudo e contra todos, coisas assim. E é um bocado de pena porque a Renault podia ter feito, de facto fez uma era na Fórmula 1, como tu sabes. Só que eles foram-se embora em 1985, mas eles foram-se embora muito frustrados pelo fato de não terem ganho o título. Podiam ter ganho o título de pilotos em 82 e 83 e não ganharam, graças ao Alain Prost. E infelizmente não conseguiram. Podiam ter sido campeões do mundo de construtores em 1980, 81, talvez, 82, provavelmente. Entre 80 e 83 podiam ter sido campeões do mundo de construtores e campeões do mundo de pilotos, só que não conseguiram. Enfim. O que eu, pronto, mas claro, depois eles pavimentaram um bocado o caminho para o resto, não é? A partir de 1983 tiveste Mera Turbo. Para teres uma ideia, em 82 Que terminou quando? Já agora. o campeonato? A Era era o Turbo. Era Turbo. Acabou em 1988 quando a FIA decidiu proibir. Por causa da potência, para teres uma ideia, em Sim. 1986. 86, a Brabham, não, a BMW fornecia motores, quer à Brabham, quer à Benetton, e ambos os carros, pronto, e esses carros, em treinos, davam potências a rondar os 1.100 cavalos. O Gerhard Berger disse mais tarde que tinham, que era como ter um foguete atrás dele. Percebes? Sim. Também era a impulsão. E ele até dizia que havia um problema dos turbos, tu sabes isso se calhar melhor do que eu, que é o lag, que é a diferença entre aquela diferença de segundos que tu tinhas entre o carregar no botão, estás a entender? E o compressor a fazer efeito. E o que dizia o Berger dessa altura era que tu tinhas, pá, imagina. Estavas nos treinos, por exemplo, em Zaltbeck, que é uma pista veloz. Tu tinhas 1.200 cavalos ou 1.100 cavalos, o que é que seja atrás. Mas se a coisa aparecesse, vamos supor, no meio da curva, não é? Era despiste certo. O que ele diz é o seguinte: se tu falhasses a coisa por 5 ou 10 metros, pronto, perdias o controle do carro. E então é um bocado. Era um bocado esse. O Renault tinha esse problema. Claro, depois as outras marcas demoraram um bom bocado para resolver esse problema do lag, não é? Tentar diminuí-lo o mais possível para que fosse eficaz. Entendes? Do género, eu carrego Sim, esse. o pedal no acelerador e respondo logo. E havia um bocado esse problema, não é? Isso culmina não só com o fim. Depois acabou por ser proibido na Fórmula 1, não é? Mas o resultado prático disso é que hoje em dia os motores turbo que são hoje em dia, de certeza que devem um pouco também a esta era, não é? Da Fórmula 1. Exatamente. Para teres uma ideia, para o final, para 88, quando a McLaren e com o Honda e a Ferrari andavam por lá, não é? Que dominaram. Foi mais a McLaren a dominar o campeonato. A Honda tinha um motor dele, os motores dele. Que eram potentes, do 1,5 litros, o famoso McLaren MP4.4. O motor Honda andava à volta dos 1.400 cavalos. Para terem uma ideia, isto até estamos a falar de um V6, Epá, não é? isso é uma coisa 1.500 absurda. cavalos, não, Isso é não. absurdo. Não, eu estou absurdo, não estou a dizer que é absurdo. Não, de não acreditar em ti. Repara uma coisa, não, é assim, repara nisto. Estamos a falar de potência. Sim. Estamos a falar de. Apesar de. Sabes que depois no final eles fizeram uma coisa que era. A própria FIA, um bocado por causa do repara uma coisa. Os grupos B acabaram. Vamos para os ralis, porque eles também usavam motores turbo. Os grupo B acabaram porque houve uma certa altura em que a potência era tal e o controle era tão pouco que os próprios pilotos não conseguiam. Eram mais passageiros, estás a entender? De um carro que estava em permanente descontrole. Sim. Entendes? Que depois houve lá o acidente com O Ayrton Senna Tavano. e tudo mais. O que eles decidiram era vamos abolir isto porque os pilotos não tinham controle. E, por exemplo, em 88, eles começavam a ter uma coisa que decidiram fazer, um bocado para equilibrar as coisas também, que era uma válvula pop-off. Percebes? Ao fim de uma determinada potência, ao fim de uma determinada pressão, havia uma espécie de válvula libertadora que fazia com que os carros perdessem um bocado de potência. Não, nunca tinha ouvido falar disso. Nunca ouvi falar das válvulas pop-off. Não. Não, não. É a primeira vez agora, mas ainda bem que estou a ouvir. Pronto, mas aquilo era um bocado para, enfim, para, pronto, era limitar a potência. Basicamente a coisa funcionava como um limitador de potência. Entendes? Não sei, Isso. a pressão até um determinado grau, estás a entender? Para teres uma ideia, os tais 1.100 cavalos que havia em 86, por exemplo. Aero já eram limitados, é isso? Não, não, não, não, não. Em 88 já eram limitados. O carro, para teres uma ideia, os motores Honda, estes motores Honda tinham 700 cavalos. Entendes? Por causa da. Para teres uma ideia, o Turbo Boost tinha sido reduzido para 2,5 bares. Antes andava pelos 4, 44 bares. Pronto. Então, diminuíram um bocado por causa das coisas todas. Portanto, e mesmo assim eram mais potentes do que os carros de aspirados. Estamos lá de 88, atenção. Portanto, assim, foi uma. Agora, em princípio, vão voltar em 2014. Vai voltar os motores turbo. V6, creio que são V6. Sim, Estava a V6. falar de quatro em linha, mas depois agora vão ser motores turbo. Seis linhas. Eu não tenho motores 1,6 litros. Eventualmente estes carros deverão ser mais domesticados, estás a entender? Mais fiáveis e mais domesticados. Têm que ser fiáveis. Preocupa-me o som. Preocupa-me o som. Eu acho que o som não vai ser. Eu acho que o som não vai ser um problema. Nunca ouvi Porque, isto por de exemplo, um motor aqueles turbo. motores de Le Mans. Não, mas aqueles motores ali, não te esqueças, são híbridos. Os Sim, está Audi. bem, mas aquele o barulho do Os Audis e os motor a gás Toyotas óleo. são. Eram. Sim, Muito mas chato. são. Eu sei que há muita gente que fala de que receia os motores, o barulho dos motores. Os carros de turbo dos anos 80 eram tão barulhentos como os outros. Não é? Até Ótimo, soube. ótimo, ótimo. Mas tu nunca ouviste? Vendido. Nunca ouviste um Já motor ouvi, já. 1,5? Já estava a brincar contigo. Ah, pronto. Não é assim. Porque Não, mas é assim, eu percebo. eu acho que é um falso problema. Estou a dizer que a história do barulho do motor é um falso problema. Há um falso problema. Se o motor for. Não é um falso problema se os motores forem parecidos com os Le Mans, porque os barulhos. O barulho dos motores de Le Mans. Não é um problema muito relevante, mas epá, é pena. Eu quero é ver provavelmente não vai acontecer, não é? Mas em princípio não tenho 100% de certeza. Porque eu digo isto, agora estamos a falar de motor estúpido. Veio isto a semana passada. Provavelmente a Cosworth não vai correr, não vai fornecer motores até para além de 2013, por causa do turbo. E eventualmente Quem é, como é que se chama a outra empresa Pure que. é do Craig Pollack e a Pure provavelmente vai pronto, a Marussia e a HRT ou como é que aquela coisa se vai chamar, se HRT. chamará ou se existirá, deve existir em 2014. Será que existe? Sinceramente, olha, espero que não. Aqui entre nós que ninguém nos ouve. Eu acho que existirá. Vai haver uma maneira deles existirem, deles continuarem a existir. Mas o que eu estava a dizer é que provavelmente, por exemplo, eventualmente irá haver cinco fornecedores de motores em 2014. Não é? Salta fora a Cosworth, entra provavelmente os de Pure para a HRT, para a Marussia. Depois tens. Renault vai lá estar, a Mercedes vai lá estar, a Ferrari vai lá estar, pronto, Renault, Mercedes, Ferrari, quem mais? Não me sei. Renault, Mercedes, Ferrari, Renault, Mercedes, Ferrari. É o Cosberg, é, Cosberg, são quatro. Cosworth, sim, é isso. São quatro. Ou seja, salta fora. Force India, Mercedes. Sim. Sim, salta fora o Cosberg e entra o Pure, pronto. É isso. Portanto, não, mas eu não, eu acho que não vai haver aquilo que houve nos anos 70 e nos anos 80, que é um bocado aquilo que eu chamo de corrida ao armamento, não é? Corrida à potência. Sim, porque isso agora está controlado de outra forma. Exato, está controlado de outra forma. Portanto, eu acho que por aí não vai acontecer. O que pode acontecer é uma espécie de vai, um equilíbrio artificial, não é? Vamos ver. Ao princípio vai haver, acredito eu, falta de fiabilidade. E isso um gajo está sempre cá pronto para assistir, e comentar. É verdade. Também é verdade. Mas eu acho que. Eu acho que eles estão a dar. Como é que eu ia dizer? Um tempo, não é? Eles vão dar um tempo como Como assim? porque estes motores estão a ser preparados desde agora, estás a entender? Desde há um ano, não é? Quase um ano. Ou seja, eles vão dar tempo, mais do que tempo, para descobrirem que problemas é que há, como é que se vão resolver, etc, etc, etc. E depois, quando esses carros forem para a pista, quando esses motores forem para a pista, quando eles começarem a ser testados, eventualmente, todo e qualquer problema que haja em relação à fiabilidade já deve estar resolvida. Digo eu. Mas também, mas Vamos claro, não ver. é? Aquilo que tu dizes pode acontecer, não é? Os primeiros tempos vão ser complicados e vai haver problemas com a pressão, vai haver problemas de fiabilidade, motores a explodirem, etc, etc, etc. Mas é o que eu digo, não é? Não é, vai ser aquilo que por exemplo, que acontecia na Renault. Não acho que vai haver mais jabuis. Do género, Não achas? não acho que vai haver mais alguém venha a ter uma carreira como a do Jabui, não é? Ei, eu desisti duas vezes, Não, porque agora, sinto nós vitória. estamos a falar de turbo. Eu acho que não, porque nós estamos a falar de motores turbo, não é? Só que na Exato. altura isto era uma tecnologia nova. Quando aparecer uma tecnologia nova na Fórmula 1, aí talvez, extremamente revolucionária. Olha, imagina se o Delta Wing na Alemanha. Se ganha a corrida, vamos supor. Para tão poucas vezes ganha a corrida. Mas não tem fiabilidade. Estás a ver? Na próxima corrida não acaba. É uma coisa desse género. Um conceito revolucionário que aparece, não é? Mais do que um motor Mas eu sabes turbo. que sim, é verdade, mas sabes que tu estás a chegar ali, estás a chegar a um, por exemplo, a Fórmula 1 já se tornou um entretenimento. Entendes? É aquilo que eu estava a dizer um bocadinho atrás. Tem que haver digamos que um equilíbrio artificial, não é? Pronto, o entretenimento tem que haver um equilíbrio artificial a bem do espetáculo, não é? E então não é fácil, não vai ser fácil. Mas pronto, cara, é daqui a ano e meio, vamos a ver no que é que isso vai dar. Vamos ver, exatamente. Paulo, já temos aqui uma hora e meia, praticamente. Quase, né? Quase, quase, quase. Que tal ficarmos por aqui? Também digo. Também concordo. Então, pronto. Portanto, meus Caros amigos, ouvintes. caros ouvintes, espero que tenham gostado. E para a semana há mais. Para a semana a mais. Que competições é que há este fim de semana, Paulo? Tens. Eu acho que há o GT1. Há os GTs, não há muitos, mas há os GTs. Provavelmente pode haver. Acho que é IndyCar. Deve haver mais uma corrida da IndyCar. Bom, Tens. certamente o que não vai faltar para a semana é assunto para É, falar. exato, assunto para falar. E pronto. A Fórmula 1 volta a 8 de julho, e nós voltamos para a semana. Exatamente. É, não é? Vá. Exatamente. Até Então lá. ficamos por aqui. Tchau. Tchau, até lá.